Escolhe tu. Tu, tu. Quem não, quer que escolha. Eles falam de filmes. Tu. Escolhe tu. Escolhe tu. A vida não se faz somente de grandes filmes, disse um dia Confúcio, depois de ter passado a noite anterior a fazer uma maratona de todos os tomos da saga Academia de Polícia. E de facto, o que seria da nossa existência sem aqueles filmes a que alguém decidiu atribuir a definição errada de guilty pleasures? Streets of Fire pode para muitos ser etiquetado como tal. Mas porquê é que é preciso ter vergonha de gostar deste filme deliciosamente falhado, uma fábula rock and roll cheia do melhor azeite hollywoodesco, virgem extra? Repleto dos mais belos indícios de piroseira, um dos maiores erros de casting de que há memória e uma estética tão única como kits, a pergunta que fica por fazer é como é possível não amar este filme? Por isso, preparem-se para esta jornada, ponham-se confortáveis e vamos lá embora. Não é? É bem possível não amar este filme. É bem possível. É, achas? Achas? Acho que sim. Opa, logo no início, se com calhar... esta música que ouvimos a passar. O filme nunca consegue dar algo tão bom como a abertura. Exatamente. Não sim, é? Sim, sim, sim. É o que eu agora traduzindo para palavras que as pessoas normais conseguem perceber. Eu não acho que este filme seja um grande filme. Sim. Provavelmente, se calhar, não é um bom filme, mas eu adoro este filme. Ok. E não acho é que seja. Não acredito em guilty pleasures, porque acho que guilty pleasures é uma definição criada por pessoas que têm medo de assumir os seus próprios gostos. Uhum. Acho que está no termo. Sim, sim. Não, mas é tipo, não precisas ter culpa de gostar disto. Precisas sim. É de ter culpa de gostar de ter relações sexuais com criancinhas ou de querer matar os deuses. Uau, é que é precisas okay. ter culpa. Não é de gostar de um filme como este. Porque não é errado. O filme tem coisas fixes. Tem uma banda sim, sonora tem, do Caraças. Tem. Eu não sei se tem uma banda sonora do Caraças. Tem. Ok, ok. Ai, ai, ai. Tens de ser fã. Acho que tens de ser. Fã do Jim Steinberg e do tipo de músicas que ele faz, tipo Bonnie Tyler's e desses. Mas tens Tom Petty também. Mas tens Tom Petty, mas o melhor e o menos datado são aquelas pérolas dos anos 50 que estão. Sim, com a banda dos miúdos negros, agora não me lembro do nome da banda deles, mas o momento deles é incrível. Mas lá está, é daquelas coisas que eu estou a dizer que são. É uma grande banda sonora. Porque é daquele tempo, percebes? Tu ouves e epá, isto é tão anos 80. É, e não é? Tem aquela mistura. Sim, sim, sim, com as músicas dos anos 50, sim. Mas logo o início com a Nowhere Fest, que é daquelas músicas que acho que 95% da população mundial não sabe que veio deste filme. Sim, que é definitivamente muito mais conhecida que o filme. Exatamente. Mas logo abri com aquela música, tu percebes? Ok, vou ter aqui uma jornada, vou entrar aqui numa jornada para um mundo que já não é o meu. Algo diferente. Algo diferente, mas vamos lá embora. E é de facto a sensação que o filme transmite à primeira e à segunda vez. É, tem uma energia, tu não consegues ficar parado a ver aquela sequência inicial com a montagem a coincidir com a música e a música uhum. super ritmada, até estar ali com a mão no ar como a Ella Name. É, como a Ella Name. Ela chama-se Ella Name. Diane Lane. Sim. Ella Name. Ah, pois é, Ella Name é o nome da personagem. Ah. Eu sou péssimo com nomes de personagens às vezes. Eu também. E é pena que depois o filme a partir daí nunca te dê um momento tão glorioso de anos 80. Mas é giro. Em vez de ser um. Porque depois entra o Michael Parey com aquele ar de quando pensas pessoa que deixou o carro rebocado na ML há duas semanas. Quando pensas que poderia ter sido o Tom Cruise e que só não foi porque. No dia antes deles fazerem-lhe o convite ou a proposta ou whatever, que ele já tinha sido sacado por outro alguém para um outro filme. Sim. E lá teve que ser o Michael Parey. Mas sabes que não, eu acho que não seria o Tom Cruise a salvar o filme, porque o filme é um desastre completo em tudo. Não sei, eu acho que ajudaria bastante. Eu acho que não, porque vou dizer-te uma coisa. Porque o Michael Parey, sem estar a querer, eu espero que ele nunca. Ou seja, isto traduzido. Michael Parey. We would like to make this little segment in English right now. British, yes. Sean Connery, yes. Ele é este buraco negro tipo, que suga tudo o que está à volta. E não... E sou eu a comer um calipo. Basicamente. E eu a fazer outras coisas. Lavar a louça. Ele não dá para fora nada. Ele não atira cá para fora nada. Tipo, não há nenhum carisma, não há nenhum... Nada. Carisma? Que é? Mas espera, isso é uma palavra? Carisma? Carisma? Acho que não está no dicionário dele. Carisma. Ah, não, pois, no dele. No dele está madeira. Emoções. Não, nada. Eu sou o Michael Paré e este é o Streets of Fire. Explode tudo. Não, mas o problema é que estamos a falar dos anos 80 e o Tom Cruise dos anos 80 não é que fosse particularmente. Era um bocado irritante. Bem, tecnicamente, o Nascido a 4 de Julho é dos anos 80. Tá bem, mas eu estou a falar da época em que ele estava a fazer aqueles filmes tipo A Cor do Dinheiro. A Cor do Dinheiro. Não gosto da Cor do Dinheiro. Gosto do filme, detesto a personagem dele. Okay. Apetecia-me que houvesse uma cena em que o Paul Newman desse uma chapada, porque me irrita, porque ele está a falar vai. E depois tem o cabelo sempre a mexer, sempre que ele mexe a cabeça. Vamos uma lamparina que vais ver o que é que vai acontecer. Oh, se fosse teu pai. Pronto. Mas está toda a gente. O filme não tem. O filme tem é um turbilhão de energia do início. Que infelizmente, pronto, como já referimos, não se mantém. Mas não tem uma dinâmica muito grande. Está toda a gente no mesmo no mesmo perfil de tough guy. Ridículo. Ou seja, o Michael Pratt está assim, o Rick Moranis está assim, a Amy Madigan está assim. O Rick Moranis não dá para acreditar. É daquelas coisas. Não. Eu não percebo como é que o Rick Moranis foi. Hands off the suit, buddy. É que eu penso sempre. É que ele está com um ar ridículo. Porque ele. Pronto, é o ar que. Mas ele... é suposto. Sim, eu sei. Só que por causa disso, por ser tão ridículo, não consigo levar a sério. Aquilo também foi um erro de casting um bocado esquisito. Não sei. E eu adoro o Rick Moranis. Achas mesmo? Não consegues ver não, naquela personagem de não manager? Não consigo acreditar naquela personagem. Não Mas consigo. Acho que é só o objetivo. É tu não consegues acreditar que ele tenha Diane Lane. Que ele tenha... Tá bem, ok. Mas estou a dizer quando ele diz aquelas frases e não se cala e está sempre a falar e não sei. Não, aquilo não soa. Deviam-lhe ter dado menos falas. Se calhar aí atenuava um bocado porque se torna muito irritante. Mas logo do princípio, tu sabes que isto está o mais afastado possível de uma realidade próxima. Isto é uma rock and roll fable. É uma coisa que o Walter Hill, pronto, prima-se por fazer muitas vezes. Quer dizer, o The Warriors também não sabes bem em que cidade, em que sociedade é que aquilo. É sempre uma coisa dele. Sim, mas a comparar com isto, o The Warriors é um filme snuff. Não, o The Warriors é uma obra-prima comparado com isto. E é um filme que eu adoro. Até é dos meus filmes. Eu acho mesmo que é uma obra-prima. Talvez seja. Quer dizer, não posso falar muito. Só vi o filme uma vez, gostei muito. Tem muito mais qualidades do que este. Acho que isto é posterior, não é? A The Warriors. Sim. Acho que o Walter Hill quis levar essa coisa de criar uma estética dele, um mundo dele. Acho que quis levar ainda mais à frente. O problema é que se descuidou de tudo o resto. Ou seja, não só pelo facto de fazer um início e depois não faz jus ao resto do filme. Exceto o fim. Acho que o fim, o início o e o fim. O fim é ridículo o suficiente. Não estou a falar do fim. Estou a falar mesmo da música no fim. We dance in the... Então é basicamente o início, mas no fim. Sim, é isso. Pronto, é como um espetáculo de stand-up. Acabas com a tua melhor piada e começas com a segunda melhor. Só que ele fez ao contrário. Começou com a melhor e acabou com a segunda melhor. Mas pronto, se o filme fosse só isso, se o filme fosse mesmo uma fábula rock and roll. Que eu acho que isto é a versão rock and roll de Hollywood dos anos 80. E não... Não, mas se me dissesses, descreve rock and roll numa obra de arte, eu não ia dizer, claro, Streets of Fire. O que é mais rock and roll do que Streets of Fire? Ao Purple Rain. Que também é um filme que, como filme, é muito questionável, mas aquela coisa. Qual é que é o do Michael Jackson? Aquele com o Joe Pesci? O The Wiz? Não. Não, esse é o do Cine Lume. É o Moonwalk. Ah, o Passageiro da Lua. Passageiro da Lua. Não vi esse filme, não quero ver. Porque eu gosto muito do Purple Rain. Adoro o Purple Rain no disco. E o filme só vale mesmo pela parte em que se toca o Purple Rain. Pela música e por aquilo que eles queriam para aquela música no filme. Mas pronto. Os anos 80 foram muito frutíferos nesses filmes musicais. E eu acho que isto é mesmo um ovni, não só pela estética, porque a estética é deslumbrante. Há coisas. Sim. A fotografia do filme. A fotografia, o design de produção, a iluminação. A iluminação. tudo daqui. Só que o problema é o resto. O guarda-roupa, excelente. Aí eu, se calhar, o Willem Dafoe parece o Drácula depois de ter ido a uma convenção. O Willem Dafoe está. Ok, há uma mini história por trás disso. Este papel do Willem Dafoe não está assim tão longe do primeiro papel dele. Sim. Foi o no The Loveless, da Catherine Bigelow. Sim. E porquê é que ele vai parar aqui? Porque isto agora é um who's who, tipo 7 Degrees of Kevin Bacon, mas com. Porquê? Porque o David Galler, o parceiro do Walter Hill, de escrita, na altura era namorado da Catherine Bigelow. Ah. E foi ela. E foi com esta ligação que o Willem Dafoe veio parar ao Streets of Fire. Ele, acho que está basicamente, pelo menos esteticamente, muito parecido, com aquele cabedal. Sim, mas lá está, também aquela história toda à volta dessa personagem é completamente. Era qual história? De quem? Do Willem Dafoe? Sim, a história dele querer roubar a Diane Lane só para não tens prazer. Sim, não tens nenhuma motivação, é só. Epá, eu quero, vamos daí, vilão. E é a jornada mais estúpida de sempre, porque quer dizer, eles raptam, eles vão lá, eles voltam e voltam outra vez. O filme é muito. Plano, não tens nenhum. Sim. Não há uma história ali, quer dizer, não há uma base. Não tens baixos nem altos, é tipo. Não há uma base. Eu acho que a única cena pelo que o filme resiste, e por eu gostar tanto do filme, é a música estética. É a música estética, porque mesmo para um filme de Hollywood é muito vulgar naquela altura e hoje em dia. Agora deve ter alguém falecido, não sei. Acho que suicidaram depois de terem visto o filme. Michael Paré! Mas Michael Paré é sim o maior erro de casting da história, um dos 10 mais, sem dúvida. Mas sabes que esta segunda vez não me fez tanta impressão, porque estava à espera já. A mim fez-me, porque eu já não lembrava do filme. Eu acho que quando vi pela primeira vez, nem. Não, Michael Paré, olha. É que é o primeiro sinal de que o filme está a dizer: olha, isto a partir daqui vai ser sempre a descer. E é um bocado. Porque. E também não é se alguém perguntasse que dizia um filme do Walter Hill, este não é o primeiro filme que me vem à cabeça. Ah, sim, não é o mais. Apesar da personagem do Michael Paré ser muito ao Walter Hill, aquele macho bruto que pouco diz, mas sim, quando é para ir às batatas, ele vai. Só que sem qualquer carisma. Sim, e que sim, se for às sim, batatas, sim, se pensares no. Faz por aí. Se pensares nos atores com que ele trabalhou antes e nos atores com que ele. Trabalhou depois, ou seja, sei lá, Bronson, Ryan O'Neill, mesmo não seja num grande filme, Bruce Willis, Schwarzenegger, Nick Nolte e Eddie Murphy. Sim. O que é que eu estava a pensar? Jim Belushi também. Jim Belushi é um grande ator. Sim, mas não. Ele próprio. Sim, é que eu lembro a primeira vez que vi o filme, eu achei. Eu não sei o que é que estava a passar, porque eu nunca tinha visto um ator com um ar tão chateado por estar a fazer um filme. Sim, ele parece mesmo que não quer estar ali. Porque se notava mesmo que isso que não estava a correr bem. E agora estão a ver aí carros. Estes microfones são muito potentes. Isto é porque mais uma vez tivemos de abrir as janelas, porque Rádio Autónoma não tem ar-condicionado. Eu estou a captar coisas da minha casa, acho que a partir daqui. Acho que estou. Filho, mas é. Ah, pois é a tua mãe. Não, na verdade. Vou-te zerdar. Olha, cuidado. Esse é o meu gato. Não, ias a dizer. Mas sabes que é um filme que tenta ser tantas coisas ao mesmo tempo e depois acaba por não ser nada. Porque mesmo nos anos 80, eu não estou a ver. Isto foi um flop brutal. Sim. Eu não estou a ver como é que isto poderia ter sido um êxito. Para que raio de público é que isto era? Era para um público jovem, que era esse o objetivo. Mas isso é um problema dos tempos que nós estamos a viver, que é, então este filme é para que, para que target e... Não, o The Warriors também não é para um público. Não é. O 48 Horas é para um público generalizado de comédia. Não é para pessoas dos 10 aos 15 anos e que não saibam ler. Não, mas estou a dizer, eu percebo o que tu estás a dizer, só estou a dizer é que não acho que isso seja um problema. O problema é o filme, não é? Mas acho que a banda sonora deve ter vendido muito bem, porque a música. Ah, mas se eles quisessem só ter feito a banda sonora, tinha-lhe saído muito mais barato. Pois, pois é verdade. E acho que foi das primeiras coisas. Nós tocámos uma anedota muito, muito fixe de Walter Hill. Estava a filmar o seu próximo filme, o Brewster's Millions, que também não é outra obra-prima. com o Joel Silver, que é também o produtor deste filme. E estavam eles os dois e o escritor, o co-escritor com o Walter Hill, que ele é o. Ele merece parte da culpa. E não sei, no, nas trades devia ter aparecido os resultados do box office. E o Joel Silver disse: ok, o tema é 10 Night is What It Means to Be Young, mas 10 Night is What It Means to Be Dead. Já fizemos aqui referência ao episódio anterior, não vale a pena estar a salientar. Achas que é um filme que viveu na pop culture? Sem ser não, pela música? Não. De todo? Não. Acho que não. Eu nunca tinha. Este filme não me era marcado por nada. Nunca tinha visto nenhuma imagem deste filme, nenhuma referência. Sei que há um culto à volta dele. Uhum. E que eu acho que, pronto, é justificado. Acho que é bom celebrarmos filmes falhados quando tem alguma coisa. Sim. Ou seja, quando. É daquelas coisas, eu prefiro um filme falhado que tem ideias do que um filme ótimo, que ganha imensos prémios e que daqui a 5 anos tu olhas para ele e já envelheceu. Sim. Não é questão de se lembrar, porque isso é muito redutor. Tipo, as pessoas já não. Este filme já ninguém se lembra. Pronto, mas as pessoas às vezes têm memória curta e deixam bons filmes escaparem. É mesmo aqueles filmes que são super aclamados e daqui a uns anos, se voltares a ver, se calhar já não faz sentido nenhum, porque aquilo era o meu. Era na euforia. E, mas entre os neons e a ferrugem. Eu acho que o filme consegue de maneira credível criar, ou pelo menos consegues sentir aquele mundo. Sim, sim. Por mais, ou seja, não sabes os limites, não, o filme não te dá-te aqueles bairros, mas sim. Não te dá uma grande visão do mundo. Também queres ter tudo. Não quero ter tudo. Não, está bom assim. Eu gosto desta neblina no começo e no fim, sem saber bem onde é que isto está. Não, eu não preciso saber as coordenadas exatas de. Sim. Está bom assim. Algures, isto, esta fantasia rock and roll está-se a passar. Há bocado eu vi aqui que tinha apontado. A banda dos miúdos são os Sorrels. Ok. Era a banda deles. Okay. E mesmo o que eu acho muito interessante é que tu podes pegar neste filme e transportar para a cena musical de hoje em dia neste sentido, que é. O filme tem mais sensação de ritmo e de como utilizar uma música num filme, uhum. sendo que a música não vai ser protagonista do filme, mas por outro lado também não se vai ficar inferior ao filme, e utilizando-a para o filme de uma forma que é bastante sedutora. E tem esse uso da música com as imagens, funciona muito melhor do que em muitos musicais e videoclipes que foram feitos depois, com muito mais sofisticação e assim, mas que não têm o poder que estas imagens têm. Só não percebo é aquele momento em que de repente estás a ver um minuto de um videoclipe que ela fez mesmo. Sim, não? Sim. Acho que é completamente à toa, é demasiado tempo. Parece que é um intervalo no filme. Mas o filme tem. Eu não sei, aqueles swooshes de montagem, transições. Sim, eu também queria falar sobre isso, adoro. Adoras? Adoro. Esse reativo. Não, adoro no sentido de ser tão azeiteiro. Adoro. Ah, adoro. Ok. Porque é tipo. Parece que tipo, vai rasgar uma folha. Lá está, eu percebo que o objetivo e que o Walter Hill queria ter feito era um comic book movie. Que era um. Imagina que ele agora fazia um director's cut deste, como fez o The Warriors, em estilo comic book. Yeah. Tinhas lá Comic Sans também. Streets of Fire. Mas lá está, acaba por não atingir nenhum alvo em concreto. Não acho. A história não é cativante, nem que as permessem. Epá, mas é aquelas coisas, tens filmes ótimos que têm uma história má e tens filmes maus que têm uma ótima história. E neste caso tens um filme que não tem uma história, mas pelo menos a mim me fica a ver desde o início até ao fim e fico com imagens do filme na cabeça. E já revi o início do filme imensas vezes, porque adoro, acho que aqueles primeiros 5 minutos são uma mini obra-prima de execução técnica. Sim, sem dúvida. Tipo logo no início, os planos todos, tipo ao ritmo da música e ser tudo pormenores da localização onde aquilo acontece. Ainda não falámos de outra personagem feminina do filme, McCoy. Ah, Amy Madigan. Yeah, exatamente, a soldada. Yeah. Oh, that's when I was a soldier. Eu acho piada essa personagem. Eu gostei. Acho que às vezes o diálogo estava muito. Faz-me lembrar uma professora de educação física. A sério? Que eu tive, yeah. Pronto, é isto. Conta lá mais. Não, fez lembrar só. Só isso. Mas qual é que foi o... Não, a cara dela, o cabelo, fazia-me lembrar uma professora. Mas nada em atitude, ela também não dizia, agora faz essa esparregada. Faz essa esparregada. Era uma professora de culinária ou de educação física? Culinária e física. Ah, ok, ok. Que era, estavas a fazer flexões e a aquecer esparregada ao mesmo tempo. Isso para ti é culinária, aquecer esparregada. É isso. E então, basicamente, o que é que tu depreendes do fim do filme? Que ela e o Michael Parrow vão ser felizes para sempre, porque eles... Ah, pá, não vou ficar com a Diane Lane, fogo, ela não precisa de mim para nada. Pois também não precisa com essa arte de trombas. Querida, cheguei, olha, gosto muito de ti. Acho que ela... Ela acabou com ele por ele ser o Michael Parry. Sim, é isso. Não, mas é que não, nem foi ela. Daqui a uns anos vais fazer uma sequela deste filme com o Albert Pion. Eu vou te voltar a fazer... Não, é que ela nem foi ela. Foi ele, tipo... Eu sou o Michael Parry, é melhor eu ir embora. Teve essa sensação. Mas espera... Mas porquê, mãe? Não és tu, sou eu. Neste caso é mesmo. Olha, está alguém a gritar. É que eu não sei se depois essas coisas ouvem-se mesmo, mas devem-se ouvir. Mas se há uma sequela deste filme? Sim. Não. Sério? Acho que é meio não. Meio, é completamente não oficial, porque não está lá o logotipo da Universal. Road to Hell, acho que é esse o nome. E tem eu tenho de ver isso, do Albert Pion. É do Albert, sim, é do tio Albert. E tem o Michael Pearl, e acho que tem a atriz que faz de irmã. Okay. Também é uma personagem extremamente relevante para o filme. Ah, yeah, sim. Ela entra no filme. Sabes que eu agora, esta segunda vez, eu achava que ela tinha um papel mais relevante, mas não tem. O que me faz pena no filme é que, com tanta criatividade que há nos cenários e no design, como é que eles não conseguiram fazer o mesmo para a história? Nem estou a falar na história, mas nas sete pistas de ação que eles têm, que não nada memorável, é tipo... Ok, mota, vum, vum, mota para aqui, mota para ali, caçadeira, explode uma mota, feito. Salva. É muito procedural. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas é isso que me faz ainda gostar mais do filme, por ser tão falhado em tudo. É daquelas coisas que... Tu pensas assim, um filme demora imenso tempo a ser feito, não é? Sim. Tipo, a não ser que sejas o Roger Corman, um filme deve demorar para aí no mínimo 6 meses, no máximo 2 ou 3 anos a ser feito. Uhum. E pá, estás ali todos os dias a filmar. E tipo, ninguém percebe que há alguma coisa que está mal. Yeah. Toda a gente acha que está a fazer um ótimo trabalho e que o filme vai ser espetacular. Não sei. Acho que todos... é daqueles paradoxos de Hollywood que eu... e do cinema em geral. Quer dizer, quando tu fazes um filme que nem é questão de ser um filme que vai dividir ou que é difícil, é um filme que claramente tem falhas. E são falhas muito, muito visíveis. Não é? Como é que ninguém reparou nisso? Estavam todos demasiado distraídos com o Diane Lane. Olha, falhas? Onde? Olha aqui duas grandes falhas. E o meu Michael Pare. E foi o que o Christopher Lambert depois disse. Pois, o Michael Pare disse: pá, tu és mesmo giro. E depois ficou com o seu ar de trombose. E depois percebi, espera lá, dá para perceber porque é que ela preferiu o Rick Moranis ou o Michael Pare? Porque ele tinha dinheiro. Nós já não estamos a falar do Series of Fast, é só tipo. É só andar na a última tentação de Jesus Michael Pare. Jesus Pare. Pare, cheguei, pare. E depois é um momento que eu me parti a rir. Já sei qual é que vais dizer, deixa-me adivinhar. O momento em que o Michael Pare dá um soco valente na Diane Lane. Como é que tu adivinhaste? Tenho que casar contigo, estou a ver. Como é que tu adivinhaste? É que eu ia-me falar disso. Qual outro momento é que é? É incrível! Tipo, porquê que isso aconteceu? Ele podia só fazer um sinal ao condutor: fecha as portas. Tipo, é que... Não. Não podes vir comigo. O quê? É que pode-lhe ter... Está de cabo da cara e da garganta e o caraças e... Opa, é que é um filme muito politicamente incorreto. Sim, sem dúvida. Porque na altura dava-se nas gajas, era com força. Beat it, skirt! Opa, que horror. E os diálogos então? Os diálogos é para rir mesmo. Eu até gostei dos diálogos. Alguns. Muito, é aquela coisa muito tough guy. Yeah, sim, sim. Talk like that, mas yeah. O problema é que quando tens todas as personagens a fazer isso, a dinâmica nunca chega a nascer. Tens tipo... como é que eles... estava a tentar lembrar de umas linhas em especial. Pois, é que o problema é que os diálogos do filme não são particularmente memoráveis. Sim. Eu só gosto mesmo do filme pela estética e por ser tão maravilhoso em certos momentos e pronto, mas como perde o dinamismo de uma forma tão gritante, acaba por ser só um produto do seu tempo cujas imagens me perseguem sem mais não. Uhum. Porque, pronto, mas eu adoro a banda sonora e tenho a banda sonora em CD. Ah, ok. É melhor bem, que o filme. Eu estive a ouvir a banda sonora. Ah, e lá está, lá músicas que não. Não te dizem não consigo, nada. Não consigo. Sabes quem é que toca a bateria nas duas músicas mais conhecidas do filme? Não. Max Weinberg. A sério? Yeah. A vida é mesmo. Dá assim muitas voltas, não é? Não, estava a gozar. outra coisa. E o Bill Paxton? Ah, pois é, o bartender. Ele estava naquela fase da vida dele em que só fazia totó. Uhum, no Terminator, no Weird Science, no Terminator, que é o punk com a marca de pneu, que eu nunca sei onde é que isso foi. Eu acho que ele era mesmo. Eu quero ser um tipo totó. E então davam-lhe para fazer isto totó. E pronto. Sem um dente aqui, mesmo. E com aquele ele tem sempre uma característica qualquer. É muito versátil. Uhum. É muito versátil. Mas pronto, olha, não sei que mais dizer do filme. Não, de facto, Nowhere Fest é uma grande música. Tonight is What It Means to Be Young é uma. Espera, calma. Grande música, tendo em conta aquilo que são. Uhum. Ou seja, é mesmo aquela coisa. Ah, anos 80. Ah, sem dúvida. Como é que tu, quando viste este filme, que bagagem é que tu trazias do Walter Hill? Hill. Eu acho que só tinha visto. Vai aí dizendo filmes dele. 48 Horas. Our Times, The Driver, The Warriors. 48 Horas. Eu acho... Southern Comfort. Eu acho que não tinha visto nada dele. Agora estou a pensar. E este foi esta foi a tua introdução. Acho que foi a minha introdução ao Walter Hill. Mas eu ponho os três primeiros filmes dele contra os três filmes. Os três primeiros filmes de outro realizador qualquer. Ou seja, War Times, The Driver e The Warriors. Eu não chegava a tanto, filho. Porque eu não acho que nenhum desses três filmes seja uma obra-prima da história do cinema. Acho que são grandíssimos filmes. Estão um passo. Principalmente o War Times surpreendeu-me muito. Acho que é um filme muito, muito duro, mas ao mesmo tempo muito... Terra a terra? Não é terra a terra, é muito... Não era pacífico, eu queria dizer. Mas algo parecido. Se reeditassem esse filme em DVD... Muito solene. A tua crítica não ia para lá, de certeza. Um filme muito pacífico, Rui Alves de Não, Sousa. Muito solene, ou seja, a forma como eles tratam aquela história e pronto. Eu agora, de facto, devo ter visto... Ah, vi o The Assignment e vi outra coisa qualquer antes deste filme. Eu já não me lembro o quê, mas... Supernova? Não sei. Epá, isto lá fora está bom. Eu adoro. Isto é podcasting. É podcasting, é o que é. Estou a construir tipo, mais cenários. Os cenários são verdadeiramente incríveis. São. A maneira como eles utilizaram os estúdios da Universal. Gastaram muita guita. Tu vês o dinheiro a derreter pelas paredes. Sim, abaixo. Sim. E pronto, e se calhar neste momento nos vão levar daqui. Eles vão arrancar com o estúdio. É a magia de fazer rádio amador em Portugal. Se calhar musicais não é com o Joel Silver, nem com o Lawrence Gordon, porque antes disto eles tinham feito o Xanadu. Ui! Com a grande Olivia Newton-John. Desculpa, bocejei. Isto é horrível. Isso é uma reação quase automática. Quando dizes Xanadu, é tipo... já é um, eu nunca é um reflexo. Mas é daqueles abortos também que eu gostava de descobrir. Eu acho um que dia. Tenho assim, vagas memórias. É que, por exemplo... Ou é do Xanadu ou é do The Apple. Mas é que estás a ver. É que, por um lado, nós gozamos com estes filmes. Mas, por outro lado, também, se fores a ver, há muitos filmes que são acarinhados pelo público. Uhum. Que são tão ou mais risíveis do que estes. Uhum. Eu agora estava a falar de Olivia Newton-John e lembro do Grease. E há pouco tempo o Grease. O Grease é muito sofrível. É muito, pois muito, é muito sofrível. É mesmo muito sofrível. Já está a ver o Grease. E as pessoas adoram. Não, okay. não que faço isto. Não, mas pronto, é daquelas coisas. Portanto, eu prefiro admirar estes filmes falhados, mas que tem alguma coisa, do que estar a ir atrás de porque este filme é popular e não sei o quê, e depois vais a ver e não é nada especial, e as pessoas ficam mesmo, como é que podes dizer que não é bom, porque eu não gosto do Dança Comigo 3. Sabes como é que o musical aqui neste filme só nasceu por causa do Flashdance, por falar em filmes sofríveis? Por acaso nunca vi o Flashdance. Mas, ok, conhece aquelas imagens mais famosas do balde d'água? Sim, e sim. Nem que seja do Shrek 2, foi daí que... Sim, sim. E o Footloose já agora também. Ah, o Footloose, eu lembro-me de ver o Footloose numa... Mas é da mesma época. Sim, 84. Andam ali 83, 84. Eu lembro-me de ver o Footloose numa aula de substituição de matemática. E que a professora levou: olha aqui um filme que eu via quando era nova. Tipo, Footloose. Ok. Boa. É a minha melhor memória com matemática. Bem, também não é difícil. Mas ias a dizer? Não, é que o bichinho musical daqui só nasceu com... Olha, o Flashdance foi um sucesso, agora este filme vai ser um musical. Pois. Pronto, e daí veio outras regras do Walter Hill para acentuar a fantasia, que era toda a gente... neste filme é abaixo de 30, ninguém tem mais 30 anos aqui, e não vamos... não vai haver uma gota de sangue neste filme. Sim. Porque ele... está numa entrevista muito boa com o... Lá está, com o escritor, com o Larry Gross. Escritor, com aspas. Então. Quem é que escreveu isto? Foi o Walter Hill e o... Não. Como é que alguém escreveu isto? Ah, ok. Está bem, boa. Ok, outra chicotada. Putz. Mas, e que mais tens a dizer sobre o Willem Dafoe? O que eu tenho não? a dizer? Opa, eu acho que ele é das melhores coisas do filme. Não, o Willem Dafoe... Acho que é um bom vilão. Sempre que entra é das melhores coisas de qualquer filme. Até do Speed 2. Não cheguei a ver o Speed 2. Honesto, há um filme que eu concordo com o Siskel e com o Ebert. Two Thumbs Up. É, mas é que o Two Thumbs Up é muito relativo. Tanto pode ser um filme que é bonzinho, como sim, a sim. maior coisa da história sim. da humanidade. Geralmente eu gosto quando os DVDs utilizam... Como é o caso do Speed 2... Em que talvez as únicas críticas positivas vieram do Siskel e do Ebert, e eles não acabam para aproveitar Two Thumbs Up. Só para... Siskel e Ebert. Bem, se eles dizem, toda a gente que encontrou o filme nas gasolineiras levou para casa. Não sei se vendem filmes nas gasolineiras nos Estados Unidos, mas... Bem, CDs de música primeiro não vendem, de certeza. Kimbareiros! Lá perto de uma comunidade portuguesa qualquer. Não, acho que, pronto, ele tem, em termos de carisma, dá 10 a 0 ao Michael Paré, obviamente, mas até Ricardo Trepadaria. Epá, isto agora foi... É que o Ricardo Trepa, eu não tenho nada contra o Ricardo Trepa, ele já entrou em filmes bons. Deixa eu pensar noutra... Já sei, Steven Seagal, ok. Até o Steven Seagal era mais carismático para este filme do que o Michael Paré. Até o Michael Paré está tipo nos teus ódios cinematográficos. Não é ódio, é só porque eu acho que ele pode ser um ótimo ator noutras coisas, mas aqui eu estava num mau dia. Ou seja, vários maus. Mas é isso, depois, durante a rodagem toda, ninguém se apercebeu que aquilo estava a correr mal. É que, por exemplo, quando... Podiam ter feito uma de Eric Stoltz, Michael J. Fox. Era isso que eu estava a pensar, exatamente. É que o orçamento também era grande, né? Eu acho que foi uma coisa de os olhos comeram à primeira e depois não deixaram nada para o resto. Como assim? Eles estavam tão enamorados com o visual da coisa. Ah, que... E depois, está brutal. É impossível isto falhar. E depois o resto, sim, caiu para a valeta. Por acaso gostava de ter visto a rodagem deste filme. Só ver aquele cenário ao vivo deve ser qualquer coisa. Eu admiro toda a pompa e circunstância, até daquele final ridículo de eles estarem a lutar com as... Agora ajuda-me no... qual é que é o... aquelas picaretas. Sim. Não é bem uma picareta, que uma picareta é uma coisinha muito pequenina. Sim, mas eu estou a perceber o que é. Não me estou a lembrar agora do nome. E tens dois homens que já nem é a lutar por uma rapariga, porque ela já está do lado... É só tipo porque sim, porque há uma tensão homoerótica no ar. Eu gostava que na sequela... Que fosse o Michael Paré a raptar o Willem Dafoe desta vez. E depois contar a Ellen no fim a lutarem com o rolos da massa. Só porque sim. Bem, ele ganha facilmente a Diane Lane, não é? Porque aquilo só com um murro. É que isso é tão mau. Eu gostava de saber qual é a opinião da Diane Lane em relação àquilo. Eu não sei. É que aquilo é só mau. É tipo violência doméstica. É que não é questão de... Ai, não se deve bater nas mulheres. Não se deve, obviamente. Não se deve bater em ninguém. Mas tipo, é só... É que tipo, imagina, se ele lhe tivesse dado com outra coisa, tipo na nuca, tipo um tacho assim, agora tipo logo um murro. Dava para fazer o slapstick ou tipo. Agora um murro. É que tipo, é só estranho. Porque eu amo-te. Puf! E ela cai. E fica sem três dentes. Mas esta é das tuas fantasias preferidas a sair da década de 80? Não digo que seja um filme dos meus preferidos da década de 80. Não estou a dizer isso, estou a dizer uma fantasia preferida. que outras fantasias dos anos 80 é que tu... Ah, sei lá, Labyrinth. Ah, sim, muito melhor que o Labyrinth, fogo. Hã? Sim. O quê? Sim. Não. Não gosto muito do Labyrinth. Esse também é outro, quer dizer, o David Bowie com o fato justinho vence os dois Bowies ali. Dá para ver o David e o Bowie. Grandes camaleões. E que mais? Filmes do Frank Oz? Não vi o Cristal. Não, Romancing the Stone. Eu gosto como tu, acho que és a única pessoa que conhece mais a Joia do Nilo do que o Romancing the Stone. Porque é um... Não, Em Busca da Esmeralda Perdida, a Joia do Nilo, pronto. Não, mas não estava a falar disso, estava a falar do Cristal Perdido, do Frank Oz. Ah, sim, esse é muito bom. Eu não vi, mas é dessa altura também. Sim. Não é? Pronto. Eu estava a pensar em fantasias mais dos anos 80. História Interminável, também nunca vi. Estás a perder qualquer coisa. Por acaso acho que ia passar na televisão. Ver-se. Não, é um filme que eu tenho muita estima porque cada vez mais gosto de descobrir esses filmes que falharam por alguma razão e mesmo que o filme não te diga nada, aprendes alguma coisa sobre como não fazer um filme. E neste caso é, se tens muito dinheiro, epá, gasta-o bem. Pensa no que estás a fazer. E foi bem gasto. Foi bem gasto. O problema foi esquecer isso do resto. Não, então não foi bem gasto. Eu estou a dizer é gastares bem o dinheiro em tudo. Ou seja, pensa que estás a fazer um investimento num filme que tem de ser bom. Percebes? Não faças as coisas às três pancadas. Ah, mas acho que ninguém fez aqui as coisas às três pancadas. Em termos de argumento e de algumas interpretações fizeram. Ok. Eu tenho lá cuidado gostava com isso. Gostava de ver, de vasculhar nos extras de uma edição recente deste filme para ver o que é dito por lá. Por acaso, olha, se tivesse havido alguma... Acho que há uma edição da Era, não há qualquer coisa aí... Gostava de ver descobrir. Também, porque é daqueles filmes que deve dar pai, umas boas horas de conversa com o Walter Hill e com o argumentista, e mesmo com o Michael Paré, é que o Michael Paré tem um currículo não muito mau. Quer dizer, o que é que ele fez mais? Quer dizer, vi que entrou ainda faz muita coisa, entrou em muitas séries de televisão e é um tipo relativamente interessante. Portanto, eu não acho que ele possa ser um mau ator. Aqui é que se calhar correu mal e pronto, acontece a todos, toca a todos. Mas pronto, olha, é uma bela pérola, nem seja pela música, e que é tão anos 80, mas é daquele tão anos 80 que eu gosto de ouvir. Sim, que não é o pior não é o pior que os anos 80. É que as piruzadas ao menos eram complexas. É como cá quando o Dino Meira gravava discos com arranjos do maestro, percebes? Vamos fazer pimba, mas vai ser bom, vai ser bem feito. E é isso, é a mesma coisa. As piruzadas eram complexas. Isso é uma boa... Não era tipo tudo em autotune e... Não, era o mesmo punhão. Acho que era o autotune, mas da época. Não acho. O autotune é uma coisa um bocado má. Não gosto de autotune. Não consigo aturar autotune. Principalmente artistas que fazem autotune literalmente de uma música à outra. E são muitos. Mas olha, já estamos quase a chegar a 40 minutos. Já? Estás a gozar? Não. Estamos... O quê? Yeah. Isto parece que eu estou a ser estupidamente falso. Não, mas pode. Mas estou a falar a sério. Mas estamos. E ainda temos mais coisinhas para fazer. Ok. Né? Olha, este é um filme que eu... Da primeira vez que vi... Eu vi com a expectativa de ser o outro filme do Walter Hill, sem saber que isto era a tal fantasia rock and roll. Estrada de Fogo, uau, isto vai ser outro festival de machão do Walter Hill. Sim, pela capa percebe-se logo. E depois, não é bem assim. Mas o Walter Hill redimiu-se mais à frente. Foi? Extreme Prejudice. Acho que é o filme com mais... Epá, cai-me suores só a pensar nesse filme. Calma, Tiago, calma. Eu sei. A mim, pá, a Diane Lane, mesmo hoje em dia, se ela quiser... Diane, não sei se me estás a ouvir, sei que és grande fã do nosso podcast, aí na meixoeira onde nos ouves, mas já sabes, foi por isso que eu agora pus esta voz, uma voz muito mais sexy. E das beiras. E era só para te dizer que sempre quiseres dar-me uma pita dela, está bem? Agora vou voltar para o São Rui. Já estou outra vez. Se quiseres ver a minha Estrada de Fogo, I'm going nowhere fast, baby. Pronto. E agora com os sinos? Sinos, igreja. Vamos não ser pecadores. É um sinal de Deus. É isso. Foi Deus. Deus gosta de Walter Hill? Será? Yeah. Será que Deus gosta de Walter Hill? É esta a pergunta que nós lançamos. Para a semana, no Prós e Contras, vamos discutir. Não sei. Mas vamos então embora. É a hora de ir para a missa. Já estamos a massacrar muito é os isso. ouvintes. Não chega, olha. Streets of Fire, fica aqui a minha escolha. Tiago, até para a semana. Adeus, caro Rui. E portem-se bem. Será mesmo até para a semana? Será mesmo até para a semana na realidade alternativa onde passamos este podcast. Porque na outra realidade onde nós o gravamos vai ser já a seguir. Mas, não devia ter dito uma fantasia podcástica. Isso foi forte. Esta noite é o que significa ser jovem. Esta noite é o que significa ser jovem. Este dia é o que significa. Esquece. O quê? É o que significa gravar dois episódios de seguida. Mas nós, cada episódio, nós estabelecemos o facto de que gravamos dois episódios de seguida. Sim, pá, as pessoas. Quem é que vai ouvir isto também? São três macacos e. Né? E nós. Eu adoro. Pronto, já chega, ok? Ok. Vamos agora, vá. Um, dois e adeuzinho. Tu quem quer que escolha, eles falam de filmes. Tu escolhes tu. Escolhe tu.